Houve uma época na internet brasileira em que os textos que faziam sucesso não se limitavam apenas a problematizar diversas coisas ou realizar o famigerado lacre, tão aguardado do dia. Uma época em que escrever na internet não tinha obrigação de ser épico, moralizador ou reclamatório de alguma coisa, mas sim de deixar livre para o pretenso escritor decidir como iria preencher a tela em branco de edição. Dos idos de 2004 até 2008, mais ou menos, os famigerados blogs tiveram a sua ascensão e queda. Muita gente boa surgiu nesse inteirinho, muitos produtores de conteúdo, e que depois acabaram migrando para outras mídias como TV aberta, podcasters, youtubers. Eu também tive uma pequena participação nesse movimento, e posso dizer que foi deveras divertido, e literalmente mudou a minha vida. Hoje eu não sou o Sebs, e nem aqui vai ser apenas um cast, mas sim um in loco, e você pode me chamar de Self. Hoje eu vou mostrar alguns textos que eu fiz desse blog, e pude contar com a colaboração de alguns amigos que eu fiz na internet nos tempos pra cá pra poder narrá-los. Espero que vocês gostem, mas ó, se ficou ruim, pretencioso, displicente, releva, pois é apenas o retrato de uma época. Época que um dia nem na memória mais vai ficar. Um dia. Não hoje. Você está ouvindo apenas um cast. Cotidiano em estéreo. Mondo Estrane. Imagine um mundo em que tudo é contraditório aos seus gostos. A mídia, o povo, os costumes, as ideias, os conceitos, a fé, a música, a educação e o lazer. E que as poucas coisas que você gosta tenham um funcionamento parecido ao das drogas. Quanto mais o corpo usa, mais se acostuma e logo pede uma dose maior. Só que todo mundo sabe que o excesso é prejudicial na maioria das vezes. Porém, na ânsia de satisfazer-se, você exagera e perde a noção. E depois vê que tal dose de tal coisa já não traz mais o efeito desejado. Na maioria das vezes, você se frustra e sai à procura de novos interesses. E encontra. Mesmo sabendo que é muito fácil o underground virar pop, o mundo está cheio desses exemplos, mas você não liga. Quer apenas que alguma coisa nova venha para acrescentar. Com o passar do tempo, você nota a superficialidade desses novos interesses e começa a imaginar se os seus são assim, se você é assim. Quase sempre chega à conclusão que não. O ego que respira dentro de você ainda dá sinais de vida. Nas horas mais impróprias, mais dá. Conversa com pessoas mais velhas e elas sempre te dizem que antigamente era bem melhor. Até que descobre, antigamente não foi há tanto tempo assim. E tenta sacar qual é a sua. E a dos outros. Todos os outros. Perde a esperança para depois achá-la ali na esquina. Torna-se cínico e logo depois vira presa fácil. Isola-se e encontra resultados difíceis. Sai do isolamento, mas acaba descobrindo que fez isso para se autoproteger. Quer apaixonar-se? Apaixona-se. E vê que o que aquele rasta falou era certo. O amor é quase uma dor. Justo você que fazia de tudo para fugir dela. Que irônico, não? Estranho também. Como esses fatos te deixam mais forte. Como se o ser humano fosse programado para sobreviver na adversidade. Seja ela em grau extremo ou leve. Tanto faz. O lance de enxergar pela ótica da dor, de dar valor às coisas que vêm de forma difícil. Normal. Apesar disso tudo, continue imaginando. Em essência, você será sempre o mesmo. Já na forma... o tio da pizzaria. Já pensou se os jovens soubessem e os velhos pudessem? Ele gostava de repetir essa frase diariamente. Dizia que não lembrava quem era o autor, mas que conhecia de sobra todas as suas obras. Um autêntico boêmio. Gostava de Johann Goethe, Nietzsche, Neruda, entre outros seres viajantes. Todos os dias, ao fim da tarde, ele marcava presença na pizzaria do bairro. Ela pertencia a um argentino amigo nosso, que fazia questão de dizer que enquanto nenhum dos clientes caísse duro no chão, ele continuaria a fazê-las. A pizza nem era tão ruim assim. Eu sempre os via, ele e o argentino, discutindo sobre filosofia, livros e solidão. E como gostavam de discordar um do outro. Se algum assunto em pauta rendesse, a discussão varava a madrugada. A diferença de idade era brutal. O argentino devia estar no auge dos seus 37 ou 38 anos. Era mochileiro e já tinha percorrido a América do Sul inteira. Também era sequelado pacas. Foi um dos ex-combatentes da Guerra das Malvinas. O tio não. Devia ter uns 60 anos muito bem vividos. Era aposentado e morava com a filha. Nunca reclamou do que o destino lhe reservou. Apenas se lamentava de vez em quando do desenrolar de algumas encruzilhadas decisivas da sua vida. Eu frequentava a pizzaria. Gostava das conversas com o tio e com o portenho. Apelido carinhoso. E apesar de eu ter apenas 16, eles nunca me trataram de maneira indiferente ou como se eu fosse inferior a eles. Lembro que numa noite de muito uísque e petiscos, o tio me fuzila com a seguinte pergunta. O que é a vida pra você? Putz, comecei a gaguejar. Queria dar uma resposta bacana, profunda, e que não fosse tão tapada ou clichê. Não adiantou. O que responder se eu não tinha vivido quase nada até aquele momento? Disse. Bem, eu... Os dois me olhavam. O argentino. Pra mim é buscar a plenitude. O tio continuava me olhando. Eu não sei, disse a eles. Então você não sabe, não tem planos, ambições? O tio retruca. Ainda não, respondo. Então você não tem uma resposta para minha pergunta? Abaixei a cabeça. Não sei porquê, mas eu acreditava que já deveria possuir algum posicionamento com respeito a esse assunto. Não, creio que não, balbuciei. Então, eu também não tenho. Ele sorriu. Engraçado. Quando tinha sua idade, era cheio de interpretações próprias e curiosidades, enfim. Porém, hoje eu me encontro com mais dúvidas do que antes. E sabe por quê? Disse ele. Porque sempre que eu chegava a alguma conclusão, sempre que algum ciclo da minha vida terminava, ou sempre que o destino se encarregava de mostrar a solução dos meus problemas, no lugar das antigas indagações surgiam novas. E o mais incrível é que hoje, após tantos anos, não me sinto mal com isso. Não mais. Parece que, de certa forma, quanto mais tentamos nos aprofundar no entendimento das coisas, mais elas se tornam complexas e, paralelamente, as nossas questões se tornam mais simples. E o argentino explode numa gargalhada. Ele era muito irônico. Tudo é um ciclo. Roda é tempo. E tempo é eternidade. Já dizia José Hernandes. O tio morreu de infarte um ano e poucos meses depois. Daniel, esse era o nome do argentino, voltou a ser mochileiro e largou a mulher, a pizzaria e a vidinha pacata que possuía aqui. Se ele cometeu suicídio ou resolveu as suas sequelas, eu não sei. Também não sei o que tirar pra mim disso tudo. Talvez haja algo de muito importante nessas palavras. Mas, entre sentir e viver algo, ou estar cheio de teorias e pensamentos bonitos do meu mundinho particular, eu prefiro a primeira opção. Será que a do tio também foi essa? É, foi melhor eu não ter perguntado. Larva. Então Deus, sim, Deus, o ser perfeito, onipresente e criador de todas as coisas, disse para aquela larva feita de barro. Crescerás e evoluirás. te reproduzirás com tamanha rapidez que logo estarás dominando o planeta inteiro. Mas como apenas quantidade não é suficiente para venceres, eu te darei inteligência e capacidade de raciocínio. Triunfarás sobre todos os seres viventes e até farás uso de alguns deles em benefício próprio. Tamanho será teu poder que logo não haverá limites para a tua genialidade. Então, para aprenderes a humildade, eu te mandarei pestes e catástrofes. Dizimarei metade de tua raça para que aprendas a ter fé. Uma vez mais. Após aprenderes que não és bom o bastante para entender todos os mistérios do universo, instigarei tua curiosidade para que te aventures em outros campos do conhecimento. Em tempo, aprenderás que todo conhecimento é poder e que esse poder pode ser utilizado para subjugar outros de tua espécie. Entenderás que ele é muito mais eficiente que a força. Aliado a esse poder, tu começarás a sentir-te enojado com as diferenças que existem em tua própria espécie. Haverá guerras, massacres e crimes hediondos em nome de ideologias absurdas. Depois, haverá paz e desculpas. E séculos de tédio, descrença, niilismo e imenso tempo gasto em inutilidades. Por fim, revelarei-te a luz que faltava, a última certeza. Ela poderá ser tua queda ou redenção. Chamar-se-á livre-arbítrio. Com ela poderás, inclusive, tentar explicar a mim, exaltar-me ou matar-me. Entretanto, o mais irônico é que a possuis desde agora. É realmente uma pena que tu tenhas que sofrer tanto para adquirir consciência total dela. Mas espero que faças bom proveito. Bem, pena mesmo é o fato da larva ter um ciclo de vida tão preguiçoso que escutou apenas as duas primeiras palavras de seu criador. Vais crescer e evoluir. Depois ela acabou adormecendo e já acordou o homem. Ou não. Há controvérsias. Diálogos. Não esquenta, nada de stress. Vamos perguntar para ela de uma maneira simples, clara e direta. Tá bom, mas é que eu tô nervoso, sabe, né? A minha reputação que está em jogo. É tudo um estilo de vida que pode ser abalado com uma simples resposta. E se nós não perguntássemos? Que tal tentar mais uma vez e prestar atenção nas reações? Sim, não, hein? Da última vez eu senti um certo vazio. Sei lá, acho que nossas dúvidas têm um fundamento. Ora, vamos lá. Você sabe que no fundo isso não tem nada a ver, não é? Não sei porquê, mas sempre achei que isso fosse uma desculpa delas pra não nos magoar. Você acha? Será? Creio que não. Com tantos cientistas, médicos e especialistas no assunto dizendo que não tem nada a ver. E você acredita neles? E o que você sabe? Você lê pensamentos? Não. E se tudo isso for parte de uma conspiração mundial para nos manter eternamente enganados, hein? Nas saias da paranoia, dominados pela insegurança e pelo medo. Será? Enquanto você fica aí pensando, a fila anda. Veja bem, se não fosse você, então não existiriam boatos para que tais histórias? Se ninguém iria ganhar nada com isso. Onde tem fumaça, eu ainda acho que... Xiu, aí vem ela. Boa noite, amor. Tudo bem? Como foi seu dia hoje? Oi, foi bom. Hoje no escritório recebemos um fax da Matriz e... Não enrole, pergunta logo. Tá bom, mas é que eu tenho que criar um clima antes. O que você dizia? Hã? Nada não. E como foi seu dia? Ah, maravilhoso. Hoje o chefe teve que se ausentar na repartição no segundo horário. Fiquei batendo papo a tarde inteira com as meninas. Na certa, falaram de nós, olha. É, na certa falaram de... Como, amor? Não, nada não, continue. Pois bem, ficamos a tarde inteira jogando conversa fora, lendo revistas e tomando cafezinho. Eu sabia, as revistas femininas de hoje em dia só falam disso. E o que mais? Ué, nada demais, amor. Pergunte sobre o que elas conversaram, agora. E qual foi o tema da conversa mesmo, hein? Ah, besteiras. Coisa de mulher. Tá na cara que elas falaram sobre a nossa dúvida. Vamos, seja homem, pergunte agora. Peraí. Ah, conta, vai. Eu gosto de saber das fofocas. Nada demais. A Regina está de dieta. A Sônia vai se divorciar do marido. E a Cris está saindo com um colega da faculdade. Agora tenho certeza de que elas conversaram sobre isso. Nossa, quantas novidades. É. Bem, agora me dá licença que eu vou tomar um banho, tá? Tá, amor. Te espero no quarto. Frouxo. Frouxo, é. Queria ver se fosse com você. Frouxo. Muito bem, então. Então vamos tirar a prova dos 9 agora. Vamos lá perguntar lá, na cara dura. Como assim? Ei, o que você está fazendo? Ora, o que você acha? Eu vou lá expor o nosso pequeno problema e aguardar o veredito. Ei, você não pode fazer isso. Já estou fazendo. Você está louco? Estou morrendo de frio. Fica quieto e não resmunga mais. Amor? Uau! Resolveu vir tomar banho comigo? Sim, posso? É claro que pode. Mas antes, eu tenho uma pergunta. Tá doido? Você vai fazer essa pergunta justamente agora que eu tô todo encolhido e tremendo de frio? Diga. Bem, você... Sim? O que você acha dele? Dele quem? Dele. Isso é tão insignificante que ela nem me notou. Ah, ele. Bem, eu acho ele bonitinho. Só? E o que o senhor quer mais? Tipo, você acha ele... Por favor, não perca o meu amor de ideia. Eu posso conviver com essa dúvida. Vamos embora, vai. Eu esqueci disso. Que ele... Ah, chega. Eu vou perguntar de uma vez. Não. Sim. Você quer saber se eu acho ele grande? É isso, amor? Bem, na verdade, foda-se. É assim. Acho que eu morri de vergonha. Olha, amor, tamanho não é documento. Ah, não, essa frase praticamente constata tudo. É, eu sei, mas é que ultimamente eu ando meio grilado com isso. Não se preocupe, é natural pra vocês, eu acho. Se é tão natural, então por que essa dúvida enche tanto o saco? É... O importante é que funcione bem. O que eu quis dizer com isso? Isso é alguma indireta? Cala a boca. Bem, amor, mas tipo, em comparação com seus outros namorados... Bem, eu gostaria de saber. E por que isso agora? Porque eu sei da conspiração de vocês, fêmeas. Nada não, mas é que outro dia eu estava passando na banca de jornais e vi uma matéria na Cosmopolitan que dizia que o tamanho do... né, do homem era corresponder à distância entre o polegar e o indicador, assim, esticados. Aí depois eu lembrei daquele seu ex-namorado baixista que tinha uns dedos enormes e... Tá bom, pode parar. Acho que eu vou encolher tanto de frio de vergonha que virarei uma verruga saliente. Para de falar, merda. Já parei. Amor, olha pra mim. Tô olhando. Não estressa com isso, tá? É assim que começam os problemas conjugais. Com esse tipo de estresse e insegurança. Daqui a pouco ela vem dizer que a culpa da maioria das separações é nossa. Eu sei. E mesmo se ele fosse do tamanho de uma noz, eu iria adorá-lo. Pois descobriria um jeito dele me satisfazer. Além do que, o importante é estar juntinho assim como estamos agora. É o momento, entende? Detesto esse espírito esportivo das mulheres. Entendo, mas... Na real, assim, você acha que o meu está de bom tamanho? Acho que ele tem o tamanho perfeito pra mim. Ou seja, em outras palavras, mignon. E por falar nisso, você sabe que eu conheço uns truques perfeitos pra deixá-lo bem maior. Eu sei. Sei. Ela vai começar a elogiar o cara do nada, dizendo que o fulano é especial e pereré, pororó, que blá blá blá. Que tem dias que ela está um pouquinho mais larga do que o normal e que eu sou bonitinho, que sirvo bem aos propósitos dela, que epa, que isso? Rapaz, eu nunca tinha reparado que sua namorada é tão gostosa. Nossa, que peitos, que bunda. É a primeira vez que vejo assim de frente. Nas outras vezes era só na horizontal. Mas, senhor, que está acontecendo comigo? Não acredito. Chegou o pipocho. Peço pra ela me largar agora. Ei, tira a mão daí, sua conspiradora. Tira. Não. Para! Continua! É o seguinte, pessoas, aqui quem tá falando aqui é o nego da piroca, esse mesmo do WhatsApp, tá ligado? Eu venho aqui só pra deixar uma letra pra vocês. Esse bagulho de tamanho documento não existe não, tá ligado, velho? O que importa é como você trata sua mina, beleza? Fiquem aí todo mundo na paz e não seja vacilão. Falou. Antes de começar a leitura de comentários, queria agradecer a todas as pessoas que colaboraram com esse episódio, especialmente aquelas que fizeram a narração dos posts. E entre elas está a Jota Del Rosso, colega minha da internet, que eu conheci por intermédio do Ulisses, e ela escreve no site chamado Entre Todas as Coisas, um site da MTV, e ela tem diversos textos bastante legais lá. A Jota sempre fez algumas narrações aqui para Apenas um Cast, quem escuta deve ter reconhecido a voz dela em alguns episódios de Sandman, e até participou da gente alguns episódios lá atrás. Jota, muito obrigado por ter feito a narração no post Mundo Estrane. Ficou muito legal e espero sempre contar com sua participação e valeu pela amizade. Teve também o Lucas do Mr. Play, conhecido já da casa, lá do podcast O Mr. Play. Ele fez a narração do post O Tiozinho da Pizzaria. Gostei do tom impostado que ele colocou a narração, ficou muito legal. E pela dica de John Coltrane como trilha sonora. Muito obrigado, viu, Lucas? Valeu mesmo. Seguindo, teve o Pensador Louco, que narrou o post Larva, aquele tom épico dele, já característico lá do Desleituras, do Teatro Escuro do Pensador Louco. E, pô, o Pensador é como se fosse aquele irmão que eu não tive, o irmão mais velho que eu não tive. E sempre que ele pode, sempre que eu peço uma mão, ele me ajuda com narrações em off, vitrines e outras coisas mais que o site precisa. Então, fica aqui mais uma vez meu agradecimento pra ele, tanto pela amizade quanto pela ajuda que ele destina para Apenas um Cast. Garcia e Ivanora foi o casal que eu escolhi para fazer a narração do Triálogos. Eles fazem parte lá do grupo do Pensador Louco também, e a gente sempre está se cruzando nas madrugadas, nos hangouts da madrugada. Muito legal o Garcia ter feito as duas vozes masculinas do post e a Ivanora ter feito a voz feminina. E ficou muito, muito, muito bom. Muito obrigado, viu, Garcia e Ivanora. Vocês foram foda pra caralho. E claro, no final, a cereja do bolo, o toque de Midas, o Almir Ribeiro lá do Curva de Rio, dando o recado final que eu pedi, com toda a sua cultura osasquiana. Valeu, Almir, obrigado mesmo. Galera, vocês foram muito legais comigo, muito obrigado, vocês fizeram um blogueiro feliz, valeu. Bom, aqui eu vou falar sobre o comentário que a gente teve no episódio 62, Clichês de Podcast. E quem comentou foi o Pensador Louco, do fabuloso Teatro Escuro do Pensador Louco. Diz ele: este episódio é um manual fantástico, deveria se chamar Podcasts, Clichês e Onde Habitam. Sinceramente falando, devido às próprias limitações do formato da mídia, serem áudio, por exemplo, sempre haverá pontos em comum, independente de qual for. Mas daí também tem cast que leva isso na sacanagem, não variando em nada de um ponto para outro, de serem indivisíveis. Hype, por exemplo. considero um dos clichês que mais estragam a minha vontade de continuar seguindo um podcast. Como quando sai uma nova temporada de alguma série famosa. Sim, estou apontando o dedo para Stranger Things. Uma porrada deles fala ao mesmo tempo do assunto e na mesma semana, até cansar. Eu mesmo, se escuto um sobre um tema, no máximo dois sobre o mesmo, em um curto espaço de tempo, já não ouço mais nenhum e pulo reto. E não nego que já deixei de ouvir muitos casts por falta de originalidade, por serem o padrão e não acrescentarem nada que justifique que eles sigam os feed. E olha que eu não sou merda nenhuma que vale a pena ouvir. O que falaram durante o episódio sobre as risadas eu também achei ótimo. Tem podcast que os participantes riem, mesmo falando de assunto triste ou solene. É pra tirar completamente o tesão. Em compensação, coisas como as referidas vírgulas sonoras, apresentação de participantes com piadinhas ou lero-lero antes de começar o assunto, não me incomoda. Que vários tendam a falar de temas similares pessoais, carnaval, bebedeiras, etc., também não me irritam, porque, mesmo sendo temas similares, sempre se diferem nas histórias de cada um. Mas quando são, em formato, tempo, proposta, etc., muito iguais uns aos outros, aí me brocho de vez pra ouvir. Abração, apenas um caster, isso ficou muito bom. Muito obrigado, Pensador Louco. Esse episódio a gente fez reunindo uma cartilha de tudo aquilo que a gente já vem escutando há anos. Eu comecei a escutar podcast desde 2010, mas só tive coragem de criar um em 2013. E realmente são coisas que começam a grudar na nossa cabeça e a gente usa, todo mundo usa, todo mundo tem um clichê em podcast, e quem produz material sempre tem alguma base de inspiração ou então algum maneirismo que utiliza também. Mas puta comentário, como sempre, você sempre vindo por aqui, que me deixa muito feliz, e continue arrebentando lá no Teatro Escuro do Pensador Louco, que tá demais, demais, demais. Valeu, Pensador, obrigado, cara, até a próxima. Próximo comentário do Jorge Augusto, da Nimesphere, também no mesmo post, episódio 62, clichês de podcast. Diz ele: salve, casters! Pra quem não me conhece, sou Jorge Augusto, tenho 34 anos, sou analista de suporte técnico e desenvolvimento iniciante. Também sou podcaster, host e editor do Animesphere. Como eu vi, vários clichês que eu faço, haha! O episódio ficou sensacional, parabéns pelo tema e pelas sacadas. Por enquanto, meu comentário é curtinho, mas não se enganem, comentarei mais quando tiver o que falar. Tranquilo, Jorge! Parece sempre quando você puder, cara. Eu também escuto de vez em quando Animesphere. Não escuto tanto porque eu realmente minha fase de anime passou, já tem um bom tempo, já tem bem uns 10 anos. Mas volta e meia sempre aparece alguma coisa nova nesse meio e sempre eu checo se tem alguma matéria, um podcast ou até algum episódio que você fala sobre algum podcast clássico. Sempre bom, cara. Sempre, sempre bom. Muito obrigado e aparece mesmo, viu, cara? Valeu. Agora a gente vai pro comentário do último podcast que a gente teve, do último episódio que a gente teve, que foi Vidas Breves, episódio 63, que foi sobre os arcos de Sandman. E a gente já tá mais ou menos no antepenúltimo, se não me engano. Vamos lá, o comentário foi apenas um, foi dele, como não, Pensador Louco novamente, e dizer: simplesmente genial. Lembro do Sebs me falar sobre a narração e depois, durante um hangout, termos comentado sobre Sandman. E, pelo título da saga, não ter me lembrado de já ter lido essa parte. E depois ainda tem pregos que dizem que quadrinhos não são literatura. Além disso, gostaria de deixar claro que Delirium é minha perpétua favorita. E ela sim deveria definir a realidade, tendo que, ao menos ao meu ver, é a gema de destruição, uma vez que ambos são desdobramentos da ordem definidos pelo caos criativo. Delirium representa o fluxo eterno sensorial sobre o qual o mundo é formado em seu cerne, estável e marcado por pontos de cessão, renovação, nascimento, trazido por destruição. Sonho definiria a apatia, a incapacidade de ascender a algo diferente de si mesmo, o que não significa desejo de forma alguma. Mas quem seria eu para contradizer Gaiman? O episódio ficou foda, parabéns e foi uma honra ter podido participar. Pensador, cara, eu concordo com muita coisa que você fala aqui. E se você reparar nesse quadrinho que você fez a narração magistral, em momento algum, Destruição citou quem a Delirium seria a contraparte. Eu me toquei disso depois, e inclusive quando você me falou naquele hangout que a gente tava conversando sobre isso, essa sua teoria. Eu achei perfeita, cara. E... mas entendo também o ponto de Gaiman, eu acho que você não tá contradizendo ele. Eu acho que você só tá ajudando mais ainda, dando uma explanação, abrindo o leque mais pra gente tentar entender como que a literatura e a história tão rica que ele criou pode ter diversos desdobramentos e como isso pode fazer a gente ficar pensando sobre horas e horas e horas, não só sobre esse tema, sobre diversos temas que ele abrange. Então, cara, eu gostaria de agradecer mais uma vez pelo teu comentário. Porra, as narrações ficaram foda com PH. E agradeço muito você sempre estar vindo por aqui, dar seu ponto de vista, deixar seus comentários, como eu também sempre me faço presente lá no seu podcast, que também é muito foda. Obrigado mesmo, cara. Até a próxima. Tem mais alguns recadinhos aqui que eu fiquei de passar, já que já tem tanto tempo que eu já não gravo isso, né? Então vamos lá. Eu, nesse meio tempo, dessa virada de ano, eu participei de 3 episódios. Sendo o episódio 37 e 38, o Rivalidades Sul-Americanas, lá no Papo Canela, eu, meu parceiro Felipe Canela, junto com o convidado, o hermano Julian Catino, a gente destrinchou as diversas rivalidades sul-americanas que existem aqui no continente, Brasil-Argentina, lógico, Argentina-Uruguai, Brasil-Uruguai, Chile-Peru, a gente falou muito dessa, que ficou em voga, principalmente na última eliminatória. E tá bem legal, cara, escutem, são 2 episódios, parte 1 e parte 2, 37 e 38. Vai ter link aí no post também do podcast do Felipe Canela, o Papo Canela. Participei também do episódio 47, Lendas e Folclores, no Playcast, podcast do Lucas, que já tá participando com a gente aqui várias e várias vezes, fazendo narrações em off. Inclusive teve um post que ele fez a narração, muito boa por sinal. E a gente falou sobre diversas lendas e folclores do folclore brasileiro, cara. Foi muito interessante, foi muito bacana o jeito que agregou. Não gravou só ele, gravou mais gente. Gravou ele, Artemis, o Vulto. Mó galera legal, cara, de vários podcasts. Vai estar linkado aí também no post pra vocês conferirem. E tá bem bacana, ouçam lá. E finalmente eu gravei, claro, fui chamado pra gravar. Nossa, que honra, cara. Tô nervoso até agora porque não tem jeito pra isso, mas fiquei muito feliz, viu? Episódio 35 do Desleituras, lá do Teatro Escuro, do Pensador Louco, grande Pensador Louco, colega nosso aqui da Podosfera. Gravei o episódio 35, O Poder Máximo de um Guerreiro. Eu fiz o Draken Ryu, uma espécie de Goku, digamos assim, um guerreiro mitológico ultra mega uber poderoso. Texto que, por sinal, foi feito lá pelo Jorge Augusto do Anime Sphere. Ficou muito foda, Jorge. Cara, você leva jeito, acho que você devia escrever mais. E eu fiz lá a narração, né? Tentei me inspirar em, sei lá, Seiya, Shiryu, mas no final me toquei que era uma coisa meio Dragon Ball, então eu acabei indo pro lado Dragon Ball. Sei lá, cara, confiram lá. Teve narração também do Jim Duran, cara, que é outro fodaço lá do Boilermaker. E dei uma conferida lá, um escutado que tá muito bom e, lógico, dispensa apresentações. O Teatro Escuro do Pensador Louco é obrigação para qualquer podcaster escutar. Muito, muito, muito bom. Aproveitando aqui no finalzinho, agradecer ao Dan Endo pelos elogios que ele fez à série de podcast que a gente vem fazendo de Sandman. Ele escutou todos. Pô, Dan, sem palavras, cara, a gente tem um número reduzido nesses podcasts, nesses episódios de Sandman, porque realmente não é todo mundo que leu e não é todo mundo que conhece, né? É uma coisa pop, mas é pop dentro de um nicho. Então é realmente pouca gente que escuta mesmo, mas só de ter esses elogios, cara, você tá incentivando a gente a cada vez ir mais pra frente, continuar com o projeto, e a gente vai até o final, cara. Pode ter certeza que a gente vai até o final, e se você conseguir terminar de ler toda a série também, você vai participar, tá bom? Fica aqui o convite. Valeu, Dan Endo, o nosso amigo lá dos Hangouts da Madrugada, também no grupo do Pensador Novo. E, finalmente, pra encerrar essa leitura, que ficou gigante, eu queria falar de uma parceria que a gente tá tendo com o Ricardo Marques, do blog Um Papo Qualquer. Vai ficar o endereço aí no post. É podcast.umblogqualquer.com.br. É um podcast solo que ele faz sobre diversos assuntos, ele pautado também muito na nostalgia. É bem interessante, conheci faz pouco tempo. E eu, ele e o Felipe Canela do Papo Canela estamos num projeto para esse ano de Copa do Mundo, de falar sobre todas as Copas do Mundo até a de 2014. Então vão ser programas sempre abordando duas copas. Ele já fez uma da Copa de 30, vai fazer uma de 34, 38 e a próxima, que vai ser 50, 54, vai ser lá com a gente, lá no Papo Canela, junto com o Felipe Canela. Eu acho muito interessante, tem bastante futuro, é bem legal falar sobre Copa do Mundo, tem muita história bacana para falar. E fica aí o endereço dele no post para vocês conferirem e marcarem no cronograma de vocês para vocês ficarem escutando, que vai ser bem legal. É isso aí, pessoal, valeu, até a próxima e tchau!